Objeto 6728, autorizado a final do procedimento RLS X-Wing. Foi ótimo, autorizado o RLS X-Wing, 6728. Azul 4070, segue tráfego 12 horas, 14 milhas, direção para 2 mil pés. Reporte avisado no localizador. Dá 3662, desça para 3 mil pés. Inegal no 008. 3 mil pés, dá 3662. Paulo, poderia chamar o motivo da 0.776? O Airbus da Sanja vai iniciar o táxi segundo 776. 397 na escuta? Momento, só para 297, estou com 29 para ingressão aqui, aguardando o início do táxi. Objeto 6728, complete aproximação de Mitorre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, objeto 6728, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa noite, objeto 6728, interceptou o localizador. Objeto 6728, livre pouso, pistão 90, vento 070 graus, 109, cheque trem. Checaremos, livre pouso na pista 10, objeto 6728. Rolou 984. 397 na escuta. Eu preciso ingressar em duas aeronaves. Eu queria que o senhor tenha condições de taxiar até o ponto de espera. No ponto de espera, o senhor pode ficar 5 minutos aguardando. Segue tráfego 12 horas 20 milhas. Desça para 2 mil pés, o Kenegal no 008, reposta avisado no localizador. Gente, o trânsito vai descer para 2008, o reportamento avisado, 3662. Solicita retorno ao gate. Está no meio do procedimento, a gente não passou o marcador de cena, baixar travado, web 6728. Web 6728. Boa noite, 84, na escuta. Pronto, prossiga. É coordenada do portão que eu tô em Fraero, o senhor vai prosseguir via Juliette, portão 612, pra gente ler isso. Portão 06184. 776, segue o Boeing da companhia à frente via Juliette, portão 05. Afirmo, 1895, azul 4077. A outra para o 05. Após os dois tráfegos da Gol, vai prosseguir o táxi via Pátio Indy Alpha. Ponto espera da 10, vai chamar a torre 18, decimal 95, altímetro 1008, bom voo. Ok, então após as aeronaves estão taxando aí, né? Autorizado, Pátio Indy Alpha. Meia 728 no solo aos 51, livre à direita, chame solo 121.9. Direita, confirmando 219? 121.9, web 6728. 219, web 6728, obrigado. Alguns instantes, boa noite, 4. Solo Salvador, boa noite, web 6728. Boa noite, web 6728, via Alfa, importância da Juliette para ingresso. E a Alfa, a importância da Juliette, web 6728. Nossa, certo, você vai também, agora sim. Ok, eu vou no 84, informe que o pessoal já está se dirigindo, aí se deslocando aí para o portão 62, ok? Ok, obrigado, 84. Próxima na Juliette, o 6722. Observando a passagem do Airbus da TAM, após ingresso via Juliette, portão 04, Webman 728. Walker Bus, ingressando no 4, Webman 728. O 4, livre direita, chame só, 1, 2, 1, decimal 9. Direita 2, 9, boa noite, certo. 2000, Mário, 0008, poderia voar, estado da 303. Autorizado, 6310. Muito obrigado, boa noite, boa noite, 3197, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 080 graus, o 9 nós. A linha decolada 1-0, 3-1-7. Boa noite, 4-0-7-0, táxi via Alfa, repórter da Juliette com ingresso. Passagem da Juliette, passagem da Juliette. TAM 3662, chamei torre 1-1-8, decimal 9-5. 8-9-5, 3662. Boa noite, TAM 3662 a 2 milhas do externo. Baixou e travou. TAM 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre. 3662. TAM 3662, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso na 1-0, TAM 3662. Pistão 0-1, tá certo. Primeira nave chamou pra cópia? Sim. 81 para Recife 090, copia. Gente, o Bruxo 81 está autorizado para Recife, o nível 090, via Golfo 677, decolada 10, com curva esquerda após a decolagem na subida Conde, aciona transponder 0263, controle 120, decimal 8, torre opere 18, decimal 95. Beto Bruxo 81 no pátio militar, está livre o acionamento, chame táxi. 3662 no solo 59, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Livra 1219, 3226. 3662. DM62, Moro Stacks via Alfa, pois Juliette, portão 08. Sete Bruxo, 81, não tem livre táxi, reporte na hotel para o cruzamento no 0. Seria o PLB, pessoas a bordo, Bruxo 81. Reporte na hotel. 362 na escuta do solo. Afirmativo, 362 livrou. Segue Alfa e Juliette, portão 08. Boa noite, tá 362. Alfa, Juliette, 08, tá confirme, chamou o solo? Pronto, Gomes no 3, informação Vitor, para Brasília, copiou 360. Então, 3858, acena identificação, autorizada a chegada Mari, desça para 2000 pés, quem negar no 008. E vai após reportar antes da Juliette para prosseguir o Bruxo 81. Romeu no 3, Brasília, nível 3620, está autorizado. Via o Pesolô no 7, decolada 10, curva direita após decolagem na subida Arbor. Alfa Romeu, Bravo Oscar Romeu, Arbor. Após direto Elefa. Aciona 5462, controle 120, decimal 8. Correto, Gomes no 3, portão 5, chame pronto, pushback. Condor 077, standby crash to Frankfurt, standby 1 minute please. 81, vai prosseguir à esquerda via Juliette, contorno canteiro central, após via Índia Alfa, ponto espera dono 0, vai chamar a torre 118, decimal 95, o altímetro 1008, tenha um bom voo e boa noite, bruxo 81. Confirmando autorizado a completar a linha 390. Afirmativo. Pistão 1 autorizado, decolar pistão 1 a 0, vento 080 graus, 1 a 9. Condor 077, clear to Frankfurt, at level 330, via Upper Whiskey 50, until Mike Sierra Sierra. After that, we will intercept the Upper November 866 until Magno position. After that, via Black Brand route, departure runway 10, after departure, left turn, Momo departure. Wi-Fi GBIT transition, Golf Echo Bravo India Tango transition, scope code 5447, and control departure frequency 120.8. Chaitona decolada 07M, controle 120.8. 208, muito boa noite. Tá, queria que demais, querido. Salvador, bruxo, 8 anos, boa noite. Bruxo, 8 anos, radar contact on departure, capital 090, por conde de pátio. After 2000, fly direct conde position. After 2000, direct conde. Ready now, Condor 077. Salvador, boa noite, 6390, Oxané, final do 90, baixo, por favor, vai passar cima. Oxané, 6390, livre pouso, pistão 90, vento 070 graus, 129. Livre pouso, 90, com 908, 6390. Thank you. 777, clear to push and start, come right to taxi. Clear to push and start, come right to taxi, Condor 077, approve it, push and start. Pátio Salvador, boa noite, é o Mike, Yankee Delta. Yankee Delta, boa noite, prossiga. Yankee Delta, abasteceu, saiu com 9480, pousou com 4000, 4000. Os horários, 59, diagonal, 0. Completando, está no 28. Yankee Delta tá falando na frequência do solo 219. Essa proa tá autorizada o procedimento para o TAM 3858? Autorizado TAM 3858, repartibilidade no localizador. É portada 3858. É 310 no solo 12, livre à direita, chame solo 21 decimal 9. 219-6310, até mais. Pastor 02, Pastor 32, corrigindo, para Recife, está autorizado, nível 090, via Golf 677, decola da 10, com curva esquerda após a decolagem, na subida Conde, aciona transponder 0264, controle 120, decimal 8, torre opere 18, decimal 95. No 8, decimal 95 é a torre, o Pastor 32, cotejamento foi correto, no pátio militar, está livre acionar, chame táxi. Solo 6310, chanel de Tom, boa noite. 6310, boa noite, V-Alpha, é a potência da Juliette para ingresso. Alpha, reportamento da Juliette, 1-0.